Este é o término do reboque, marca seu visto, boa noite. de Salvador, muito bom dia. É o azul 9540, cópia da autorização para Belém. Gente, tem informação Delta. Azul 9540, Belém autorizado, nível 200. Decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda, na subida a Momo, após o voo Cogibo, direto a Beme, Petrolina e conforme rota. Aciona 5501, controle no 20-8. Autorizado Belém no nível 200, perturba a subida a Momo, decola da 10 curva à esquerda, após Momo, Cogibo, a Demo e depois conforme plano. 5501 no transponder, controle de saída em 0208. É o azul 9540. Correto, 9540, chama pronto, puxa acionamento. Bora pronto, puxa acionamento, 9540 da azul. Colega do solo, azul 9540, puxa. Livre, puxa, chama táxi 9540. Chama aí. Salvador, o azul 940, informa que está com 2 no POB, 02, 6 horas de autonomia alternando São Luís, azul 950. Azul 9540, livre táxi, pátio principal em Índia, ponto de espera, torre 1-895, ajuste 1017. 1097, no ponto de espera, chama a torre 11895. Grato, muito bom dia, bom trabalho. Torre Azul 9540, muito bom dia, decola sem parada, se autorizar. Azul 9540, autorizado, alinhar e decolar, opção 0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, alinhar e decolar, 9540. Controle 1208, boa. Muito boa noite, azul 9540, perfura subida a Momo. Azul 9540, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 200. Via Momo 200, azul 9540. Julian Azul 9540, é possível coordenar a proa de Ademir? Faz Azul 9540. Aguardo. Nove 540, autorizado para o Ademir. Gente, para o Ademir, para o Azul 9540, agradeço. Azul 9540, chame o centro de sítio no 2685, alterna 1 no 2545. O 9540 poderia repetir, por gentileza? Recife na sequência 12685, alternando 2545. 12685, alternando 2545, uma boa noite para todos. Controle Salvador, esse é o TAR 3520, centro da informação Delta. 520, está autorizado direto do Duna, desça para 2000 pés, ajuste no zero. Quando o Duna está presente, o 2000, confirma o ajuste? 10, 17. 10, 17, está 3520. D42116, plano identificação. Desce para 2000 pés, ajuste 1017, autorizado ITAP da presente. Salvador, muito bom dia, 3170, informação, recome. 3170, acione identificação, desta via, chegada Mari para o nível 050, ajuste 1017, da presença autorizado PROD e TAP. Está autorizado PROD e TAP, da presente, descendo via, chegada Mari, 1068, 3170. TAM 3520, complete a final e chame torre 11895. Pessoal, obrigado. Papa Romeo Kilo Alpha Foxtrot, transfere, descida até o 110, cruzando 205. Bom dia. Papa Romeo Kilo Alpha Foxtrot, acione a identificação, vem na proa de Amã, sexta via para o nível 060, ajuste 0117. Descendo para o 060, na proa de Amã, o Kilo Alpha Fox, poderia confirmar o ajuste? 017. 0 no 7. E Salvador, TAM 3520, baixado, trabalho, final da 0. TAM 3520, livre pouso, vento calmo. Autorizado, TAM 3520. Do 42, o momento autorizado, Duna da presente, autorizado ILS, pode estabilizar de novo. Teste, vou comprar de Duna, ele vai completar, retornar a estabilizar. Ajuda. Quatro, dois, um, meio, só missão indicada? Ele foi redução, estava cruzando agora 270 e reduzindo. É firme para qual velocidade está reduzindo, do 42 no meio? Gradativamente para aproximação, 210 mais, então. Do 42 no meio. 4170, informe que irá seguir tráfego à sua frente. O Eco 190 está 1,5 milhas à sua frente, reduzindo para 2,109. Inicie redução para 2,20, TAM 3,170. Sino ativo já, traz para frente, 15 milhas, confere. Já, redução, TAM 3,170. Tráfego à frente.